barco tá na maré. Do altar do amor, as águas santas de nada. Eu ando com meu patuá. Não tenho por que me amedrontar. Sigo me mantendo em pé. Meu barco tá na maré. Do altar do amor, as águas santas de nada. Eu ando com meu patuá. Não tenho por que me amedrontar. E toda fé que eu pus me trouxe proteção por onde fui. Pois guerreiro de Ogum que eu faço jus. Eu nunca tô sozinho, sempre amparado de luz. Então vou concluir a missão que me propus. Espiritualidade África que me conduz. Pai Oxalá e guias me iluminam todas as páginas e jus. É tanta força, tanta força que reluz. Baixa energia sai. Das forças da mata trago meu Oxóssi do fogo Xangô. Oquearu. Das forças da mata trago meu Oxóssi do fogo Xangô. Sigo me mantendo em pé. Meu barco tá na maré. Do altar do amor, as águas santas de nada. Eu ando com meu patuá. Não tenho por que me amedrontar. Sigo me mantendo em pé. Meu barco tá na maré. Do altar do amor, as águas santas de nada. Eu ando com meu patuá. Não tenho por que me amedrontar. Por isso sigo me mantendo em pé. Não pense ofensa pra minha crença, eu só mantenho a fé. Ciranda dança de manjar a herança do axé. No contrafluxo do que a sociedade quer. Cada mergulho no mar é renovação. E cada fuga de cá é uma oração. Cabeça pensa, mas quem manda é o coração. Cada sentença uma benção, só posso levantar a mão e agradecer.